curai as feridas da vida sentimental. Por que é que ele é tão misterioso e avassalador? Você entendeu o sentido da novena, né? Santo Antônio. Curai as feridas da vida sentimental, Santo Antônio. Curai as feridas da vida sentimental. Santo Antônio, recorremos a vós porque sabemos que o casamento é uma vocação abençoada por Deus. É o sacramento onde o amor é comparado com o amor com que Cristo amou a igreja. Abençoai todos aqueles que são chamados ao matrimônio, Santo Antônio. Aqueles que estão já casados, que o matrimônio seja alicerçado no amor sincero, na verdade constante. Aqueles que estão no namoro, que possam encontrar uma pessoa que constitua uma família cristã católica. Aos que são solteiros, separados ou viúvos, que encontrem a alegria na vida sentimental, no seu estado de vida. Ó glorioso Santo Antônio, que tivestes a sublime dita de abraçar e afagar o menino Jesus, alcançai desse mesmo Jesus a graça que vos peço. Peça a Santo Antônio. Lembra, Santo Antônio não é só casamenteiro, não. Dai pão a quem tem fome, fome de justiça a quem tem pão. Essa frase é dele. Lembre-se que Santo Antônio foi aquele que matou a fome do mendigo e fez a multiplicação dos pães. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai pelos méritos das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Evangelizar, escute essa música. Ser feliz é decisão. Evangelizar é preciso. Ser feliz também é luta, uma escolha, decisão. Chegar ao melhor que você pode ser. Deixar dentro de si a primavera florescer. Ninguém pode te ferir a menos que dê permissão. Ser feliz. CYH 650 1360 kHz. Rádio Iracema de Bom. O primeiro amor não se esquece. Rádio Iracema. Quando você ouvir esse som, saiba que vai começar mais um programa pra você. Vamos entrar no ar. Roteiro esportivo. Antônio Dilson comando, show de bola. Show de bola. Roteiro esportivo. Na serra, cidade, sertão. Roteiro esportivo é emoção. Vem, vem curtir, futebol é aqui. Iracema com a bola no pé, é olé. Roteiro esportivo, Rádio Iracema. Fala, Antônio Dilson. Alô você, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, ótima semana que se inicia, segunda-feira, dia 10 de junho do ano de 2024. Por aqui nós vamos até o meio-dia levando para você as principais notícias do futebol. Bom dia, segunda-feira. Inicie o seu dia dando um lindo sorriso para a vida. Olhe ao redor e agradeça pelo descanso, pela família, pelos amigos, pelo lar, pelo amor, pela vida. Enfim, agradeça por tudo. Muito bem, vamos por aqui destacando segunda-feira, ó, meio de semana, data FIFA, mas tem rodada pela Série A do Campeonato Brasileiro. Fazer um resumo rápido do que aconteceu no final de semana dentro do futebol nacional e internacional. Amistosos de seleção, sábado Portugal perdeu para a Croácia 2-1. A Espanha goleou a Irlanda do Norte 5-1. Sábado nós tivemos Série D. O Iguatu perdeu para o América de Natal por 1-0. E o outro time cearense que jogou pela Série D, o Atlético Cearense, recebeu o Santa Cruz de Natal, venceu pelo placar de 2-0. Nós tivemos também, no sábado ainda, jogos pela Série C, Figueirense 1, ABC 1, Londrina 2, Sampaio Corrêa 0, Ferroviária 0, Aparecidense também 0. E tivemos dois jogos pela Série B, Guarani 0, Operário 1, Amazonas 2, Brusque 1. Tivemos no sábado o jogo do Internacional, né? Venceu o Delfim pelo placar de 1-0. E tivemos também o jogo do Grêmio pela Libertadores, Grêmio 1, Estudiantes também 1. Com esse resultado, o Grêmio vai encarar agora, na próxima fase, o Fluminense, né? Confronto brasileiros na segunda fase, agora no mata da taça da Conmebol Libertadores. Continuando ontem, nós tivemos, aliás, sábado ainda nós tivemos o amistoso da seleção brasileira, Brasil e México. O Brasil venceu o México pelo placar de 3-2 com gol do Endrick já praticamente no último minuto. Aí ontem nós tivemos um jogo pela Série A. O Cuiabá conheceu a sua primeira vitória na Série A, né? Jogando contra o Criciúma, venceu pelo placar de 5-2, Campeonato Brasileiro. Nós tivemos ontem também dois jogos pela Série B, Avaí 0, Chapecoense 0 e América Mineiro 2, Ponte Preta 0. Com esse resultado, o Ceará acabou saindo, né, do G4, mas hoje ele joga e ele já entra em campo voltando ao G4. Já que eu explico. Nós tivemos pela Série C do Campeonato Brasileiro ontem, o Ferroviário jogando e perdendo. Jogou na Paraíba contra o Botafogo, perdeu por 1-0. Atlético Clube 3, Volta Redonda 2, Náutico 2, Caxias também 2. Deixa eu ver se teve algum time que jogou ontem pela Série D, algum time cearense para a gente trazer aqui o resultado para você. Eu creio que não, né? Ontem também nós tivemos, dentre os muitos amistosos de seleções, a vitória da Itália 1-0 sobre a Bósnia, o empate da França com o Canadá em 0-0 e a vitória da Argentina sobre o Equador de 1-0. Ontem nós tivemos a final. Eita, mas como sofreu o torcedor do Leão, viu? Marcelo sofreu tanto que nem apareceu para me zoar. Foram os poucos, os torcedores do Fortaleza, que me zoaram ontem porque foi sofrimento demais. O Fortaleza perdeu o jogo pelo placar de 2-0, mas aí acabou com aquele negócio de não ganhar nos pênaltis. Bateu 5, converteu 5 pênaltis e o atacante Anselmo Ramon acabou isolando o pênalti dele. E com isso o Fortaleza conseguiu o tricampeonato da Copa do Nordeste ontem para comemorar. Olha para o dia de hoje, nós teremos Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, segunda-feira, nós teremos dois jogos pela Série B, Vila Nova e Ceará, às 19h, e Sport e Paysandu, às 21h30. O Ceará tem 15 pontos, é o quinto colocado. Assim que ele entrar em campo, né, já conta um ponto, e aí ele já entra no G4. Se conseguir vencer o Vila Nova, ele vai ficar lá na liderança ou na vice-liderança, né, para 18 pontos. É um jogo bem esperado pela torcida do Vovão, do Vozão. Tem três jogos hoje pela Série C: CSA e São José, do Rio Grande do Sul, Floresta e Confiança, Floresta time cearense, e Ipiranga e Tombense. Amistosos das seleções, tem Holanda e Islândia, tem jogos hoje pelas eliminatórias da Copa da África, são muitas notícias, muitos jogos então, e a gente vai por aqui até o meio-dia, às 11 horas mais 6 minutos, para chamar o primeiro bloco de anunciantes, para na sequência a gente voltar destacando o noticiário do futebol local, onde a bola vai rolar no final de semana. Daqui a pouco a gente traz para você a informação para a Pizzaria O Carlão, no Alto da Boa Vista, pizza, aperitivos, drinks e bebidas em geral, é na Pizzaria O Carlão. Deixa eu ver aqui o Joaci, se ele quer falar no ar. Fala aí, Joaci, bom dia. Alô? É. Tá falando no ar. Eduardo. Pronto. 11 e 7, já já que a gente retorna. Dr. Damião, cuidando da saúde da sua visão. Sua dedicação na consulta é presente. Dr. Damião, é diferente. Atendimento na Boticlínica Dr. Damião, na Rua Padre Mororó, 300, no centro de Ipu. WhatsApp 889-9969-3146. Diferente. O presente do seu amor está na Farias Esporte Moadas. Aproveite nossas sugestões. Que tal um vale-presente ou nosso kit de 3 blusas por R$100? Ou ainda uma rasteirinha por R$ 47,99? E tem mais, você ainda concorre a um voucher de R$1.000 em compras no dia 12 de junho. Vem você também para Farias Esporte Modas, a loja que tem promoção o ano inteiro. O progresso não para em Ipu. Depois das pavimentações asfálticas de São José dos Martins, Baixa Larga e Flores, chegou a vez de Abílio Martins. A tão esperada estrada que liga a CE-187 à localidade de Abílio Martins, na zona rural do município, está sendo construída. Um investimento no valor de R$1.120.000. Este é um compromisso da gestão. O progresso continua com o desenvolvimento e o bem-estar da nossa cidade. É o governo municipal trabalhando e proporcionando mais segurança e conforto para todos. Governo Municipal de Ipu. O progresso continua. Quer um lugar completo para abastecer o seu veículo? Vai no Autoposto Iracema. Atendimento de primeira. Combustíveis com a melhor qualidade da região e preços acessíveis. Loja de lubrificantes com diversas marcas de óleo, conveniência, gelo, entre outros. O Autoposto Iracema fica situado no bairro Pereiros, saída para Varjota, em Ipu. O empreendimento Grupo RFO. Seu carro ou sua moto está precisando de uma bela lavagem. Então, vá agora mesmo no Elias Lava Jato, aonde você leva o seu carro e ele sai limpo e perfumado. Lavagem com enceramento, a mais top da cidade. Temos também lavagem de motor, limpeza de estofados e polimento. Agora, você já sabe, pensou em dar um trato no seu carro ou moto? É só levar no Elias Lava Jato, na Avenida Coronel José Lourenço, número 634, próximo ao semáforo, na subida para a serra. Telefone 99700-9136. Elias Lava Jato, sua nova opção em lavar seu carro ou moto. Informativo da Câmara Municipal de Ipu. A mesa diretora da Câmara Municipal informa toda a população que os trabalhos da Câmara Municipal não param e que os vereadores estão aprovando e fiscalizando projetos para o bem-estar da população ipuense e que todos os projetos que sejam em benefício ao povo será de grande valia no bem maior de nossa gente. Administração Câmara Municipal de Ipu. Se você quer comprar bebidas doces e variedades, bomboniere, sacolas, isso e muito mais, na Sacobalas todo mundo vai. E eu também vou pra economizar e ser feliz. Só na Sacobalas tem uma atendimento que eu sempre quis. Lá tem tradição e sempre bem, tem preço baixo todo dia. Vamos comprar na Sacola, lá que eu consigo um preço bom. Tem bebidas, embalagens, doces e bombom. Melhor preço e qualidade, vem pra cá que é bom. Vamos comprar na Sacola, lá que eu consigo um preço bom. Balas, Rua Coronel Porfírio, 259. Telefones 99671-2425 ou 99935-7604. Organização Pedro Augusto. I want to break free. Atenção, muita atenção! A Academia Geração Saúde acaba de lançar o Mega Pacotão Família. Você e sua família serão sócios da Academia Geração Saúde, com direito a escolher qualquer uma das modalidades da academia: musculação, funcional, step, jump, dança, karatê, jiu-jitsu, boxe, muay thai, capoeira e taekwondo. Entre em contato agora mesmo pelo fone WhatsApp 99924-2246 ou venha nos fazer uma visita na Rua Edgar Corrêa, próximo ao Hospital Municipal, Centro Ipu. Seja sócio da Geração Saúde e escolha qualquer uma modalidade para você e sua família. Temos os melhores professores da cidade. Organização: Professor Sales Aragão. Faixa preta, quarto dan em karatê Shotokan. Especialista em lutas marciais, desenvolvendo valores, capacidades, habilidades e técnicas, priorizando a saúde, segurança e defesa pessoal. Não apenas um professor de lutas, mas antes de tudo, um profissional em educação física. Academia Geração Saúde. Obediência, sabedoria e serenidade. Saúde, bem-estar animal. Pet Shop Vetmart é o lugar ideal. Médico veterinário todos os dias, consultas, vacinas e até cirurgias. Tem o melhor atendimento, rações, acessórios e medicamentos. Pequeno, grande, porte você pode levar. Pet Shop Vetmart é sempre o melhor lugar. Pet Shop Vetmart. Consultas, cirurgias, vacinas, exames, banho e tosa climatizado e Tax Dog. Médico veterinário Dr. Paulo Robério Pinto Martins. Administração Eveline. Rua Padre Correia, 1211, em frente a Macavi, Centro Ipu. Telefone 88 99804-7812. A melhor ótica da cidade. Gabriel, a ótica mais completa com os melhores exames. Os melhores óculos do mercado você encontra lá. A melhor ótica da cidade é a ótica Gabriel, a ótica mais completa com os melhores exames. Os melhores óculos do mercado você encontra lá. Passe lá pra comprovar. Doutor Carlos Aguiar, de Sobral, todas as sextas-feiras, consultas totalmente computadorizadas, medindo a pressão do olho e exame do fundo do olho. Passe lá, fale com o Gonzaga ou com o Marcos Gabriel. São mais de 20 anos de experiência. Esse sim, você pode confiar. Rua Coronel Liberalino, 1284, no centro de Ipu. Fones 3683-3784 ou 99953-8821. De volta na Iracema, Antônio Dilson. Muito bem, são 11 horas mais 15 minutos, 11 e 15. Você está no programa Roteiro Esportivo. Até o meio-dia, a gente leva para você as notícias do futebol. Estou esperando aqui, meu amigo Cabanha ficou de passar para a gente já os jogos desse final de semana, a rodada desse final de semana dos jogos da integração. Estou no aguardo, que eu sempre gosto de começar a semana já anunciando as equipes que estão procurando jogos, juntamente com os jogos da Copa da Integração, porque muitos amigos da Serra do Sertão, do Pé de Serra e da Sede, ficam no aguardo de sair a tabela dos jogos da Copa da Integração, para saber se vão folgar, para saber se vai ter jogo no seu campo, enfim, para poderem correr para tentar marcar o amistoso. Então, estou só aguardando aqui a tabela para a gente divulgar os jogos da Copa da Integração. Deixa eu fazer um convite. A partir do meio-dia tem o Jornal da Rádio, tem o Jornal do Meio-Dia aqui na Rádio Iracema. E hoje vai ser em cadeia com a Rádio Liberdade. Eu acho que é a partir de 1 PM. Quem vai estar participando do programa Jornal do Meio-Dia hoje será o doutor Fernandes Neto. Ele tem um pronunciamento para fazer e vai ser no Jornal do Meio-Dia. Hoje em cadeia com a FM Liberdade. Procurando o jogo para o final de semana, o Vastos Pereiros. Pronto, o Adriano já me mandou, ou da Chega também já me mandou. Opa, corrobão, o cara tem amigo, né? Então, antes de eu faturar aqui e dizer às equipes que estão procurando os jogos, agradecer aqui ao das Chagas e também ao amigo Adriano Lessa, lá da Vaz do Giló, que já passaram aqui pra gente os jogos da 7ª rodada da Copa da Integração 2024. Então, bora lá! Só esperar aqui abrir no computador. Esse final de semana vai ter só jogo na sede e na serra. Não teremos jogo nem no pé de serra e nem no sertão. Olha aí, vamos lá para os jogos de sábado na sede. Nós vamos ter no Campo 1 da Exposição, Ferroviário das Barreiras e América do Alto. No Campo 3, só Resenha e Cinquentão e Ipuense. Aí nós teremos na Areninha, Mila das Pedrinhas e Bahia. E no estádio, Força Jovem e os Camarões das Populares Pereiros, jogos da sede. No sábado e no domingo, dois jogos. Exposição Campo 1, Flamengo dos Pereiros e Geração Show de Bola. E no estádio Internacional do Alto e São Paulo das Barreiras. O jogo de domingo da integração na Várzea, jogo bom. Dava até de repetimento para a gente fazer a cobertura lá. Nova Várzea e América da Taperinha. Na Baixa Larga, Serrano da Baixa Larga e Flux Futebol Clube. No São José dos Martins, São José e Força Jovem do Pinga. No São Félix, Americano do São Félix e Cruzeiro do Olho d'Água dos Facundes. E na Ingazeiras, Calangos e Terreirão de Morada Nova. Muito bem, os jogos em final de semana. Na sede teremos jogos no sábado e no domingo. E na Serra, jogos somente no domingo. Boa sorte, que a gente possa ter aí bons jogos, né? Aqui já vai, inclusive, ter jogo, né? Eliminatório nesta rodada, eu creio que aqui na sede. Hoje tem bolo lá no Olho d'Água dos Facundes. Parece que a Aurilene mandou ajeitar, ela veio aqui assumir o cargo dela, né? Olha aí, rapaz. E aí aproveitou e vai fazer duas festas. A volta dela ao trabalho e o aniversário da Graziele. Ixi Maria, essa Graziele é mais valente do que a mãe. A gente pensa que a mãe é valente, mas quando vai para a filha, Ave Maria, sim danado. Manda os parabéns para mim. Eu tô mandando já, mulher. Deus te dê muitos anos de vida, muita saúde e prosperidade, e que você não seja como a sua mãe, tão valente, né? Seja, pegue mais leve. Parabéns, Graziele! Mamãe Aurilene disse que vai fazer um bolo gigante para comemorar o seu aniversário. É assim, rapaz. Os torcedores do Fortaleza, Marcial cantou. Rapaz, ontem foi sofrimento demais. Pegaram de 2-0 do CRB, aí ficaram tudo caladinho, escondidinho, aí esperaram para os pênaltis, disseram, hoje que a gente pega a pia de novo, não acredito um negócio desse. Mas deu certo ontem, viu? Caô, rapaz, tu tá esquecido do primeiro jogo, ué? Não, não é esse áudio aqui que eu quero, não. Eu quero é o outro, né? Minha chuteira já tá garantida, eu não vou perder mesmo, mas... Eita, meu amigo! Tá pensando que ia ficar livre de mim? Fala comigo que eu falo contigo! Como é que foi? Não adiantou secar, não, Leão! Pra cima dele, Leão! Eu gostei, foi desse... Fala comigo que eu falo contigo. Olha a voz. Olha a voz de quem sofreu ontem, não foi pouco, não. Eita, meu amigo. Tá pensando que ia ficar livre de mim? Fala comigo que eu falo contigo. Como é que foi? Não adiantou secar, não, Leão. Nem assisti, né? Pra cima dele, Leão. Tava lá na Santa Teresa do Alípio ontem, Marcelo. Nem o resultado, quando eu vim saber do resultado, eu, Wanderlei Soares e Carlos Magno, a gente tava chegando na Hidrolândia, né? Mas que bom que você apareceu, eu tava até preocupado, eu, mas o Dieguinho, a preocupação que de repente você tinha passado mal, tinha ido parar no hospital, mas tá aqui, viu, Dieguinho? O homem tá por aqui, apesar de só ter aparecido hoje, né? Eita, meu amigo! Tá pensando que ia ficar livre de mim? Fala comigo que eu falo contigo. Pois fale. Como é que foi? Não adiantou secar não, Leão. Pois é, né? O Leão. Pra cima dele, Leão. Bora, Leão. O Vastos Pereiros. Ah, o seu Lico vai marcar um jogo domingo. Pra fora, né? Ou então pra casa. Já que eu acho que não vai ter jogo domingo. Eu passei aqui a tabela e era isso que eu queria ver, se ia ter jogo lá no campo do Adalto. E porque o seu Lica disse que ia marcar um jogo para o final de semana, mas ia ver, né, se tinha campo desocupado para domingo. Os jogos da sede serão sábado e domingo, mas tem jogo no campo 1, seu Lica. Tem jogo lá, o campo do Adalto está ocupado, né, domingo. E hoje também quem está aniversariando é o neto do seu Lica, rapaz, que é o Cauê. Valeu, Cauê. Parabéns também pra ti. O time dos Renegados Master da Vaz do Giló estão querendo jogar sábado em casa. O time do Central Master está procurando jogo sábado lá para o campo do Cruzeiro, no Olho da Guinha. Os veteranos do Corinthians de Olho da Guinha estão procurando jogo para sábado. E o São Paulo Master do Angelim também está procurando jogo sábado para casa. Isso deve ter baixado lá. O campo já está bom, então eles estão querendo receber, e tem também o Palmeiras da Exposição, que está à procura de um jogo, sábado, aliás, sábado ou domingo, né? Preferência para domingo, sábado está ocupado o campo lá. Eles querem jogar domingo em casa, a equipe do Palmeiras da Exposição. Pela primeira vez no Bar do Mancha, na Palmeirinha, Edivan dos Teclados, vai ser dia 23 de junho, a partir das 8 da noite, participação de Alex Cantor, e Paredão Teimosinho. Entrada no 0800 e pela manhã haverá um torneio de sinuca. A partir das 9 horas da manhã, o campeão ganha um carneiro e o vice R$100. Realização Mancha e Família. Apoio Zé das Coxinhas, Eduardo Timente, Jane Kelly, Amarelinho das Quebradas, Organização Russão e Dinei, Alex Moraes, Raimundo das Sinucas, Mármore e Granito, Neide Lima, Moreira Filho e Maciel das Verduras. Filipão, tu saiu, assim que tu saiu, o Duduzinho apareceu, né? Eu falei, Duduzinho, foi que houve? Por que você tá aparecendo agora? Por que você não veio falar com o Filipão? Então disse, pode dizer lá, né? De lá que eu demorei, porque o Corinthians ganhou e o Ajax só empatou, né? Aí por isso que eu demorei a aparecer. Fala, Filipão Fuxiqueiro. E aí, professor, tá com medo de ir pra sala de aula? Ei, rapaz, tu não viu dizendo que queria jogo não, os veteranos? E eu não sabe, falei. Nós jogamos lá no do Riacho, time principal, e venceu por 3-2. E o time veterano foi lá pro Maté e venceu por 2-1. É final de semana. Por enquanto, só os veteranos querem jogar sábado. Você vê aqui um jogo aqui, né? Porque saiu sábado e domingo. Pô, tem um pessoal, se não foi a nota, ele não deixou o dinheiro da nota, né? Mas se deu mal, o que eu falei antes de tu reclamar comigo, tá? Fuxiqueiro. Rapaz, quero que eu dizer do Filipão, tinha um fuxico dele aqui também, mas eu esqueci. Ô, negócio feio a mulher contar fuxico, né, dona Maria? E homem contando fica mais feio ainda. Rapaz, falou a verdade aí no começo da frase, viu, Filipão? O Jorge Café, rapaz, o Jorge Café mandou uma foto pra mim hoje, e aquilo ali é uma relíquia, né? A foto do Santa Clara com o Peça lá vestindo a camisa do Santa Clara, o Peça, na minha opinião, o melhor centroavante do futebol ipuense. E estava lá, reforçando a equipe do Santa Clara, que também está à procura de um jogo, sábado, lá para o sítio Juremal. Chegou em Ipu, a distribuidora de cimento Pai e Filho, na rua Cecília Rodrigues de Souza, no Alto da Boa Vista, próximo ao bar dos amigos. Cimento Pote e Umizu, com pronta entrega no Ipu e na região. Telefones para contatos 99644-5138 e 99839-2464. Meu parceiro Wellington Ramos estava ontem lá no São José do Sertão. Fala, Wellington Ramos. Cadê? Bom dia, meu amigo Antônio Dilson. Wellington Ramos, do Olho d'Água dos Facundes, e volta no programa Roteiro Esportivo. Hoje gostaria de mandar um alô especial para a galera do São José do Sertão, meu bem, de Assisão, viu?